o que eles querem, mais um pretinho na Febem. A casa vai virar, a casa vai virar, a casa vai virar, a casa vai virar. Aí senhor, ninguém aqui será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tamo vivo, chão, a casa vai virar. Por mais de mil motivos nos privou da liberdade, mas ainda tamo vivo, a casa vai virar. Por mais de mil motivos nos privou da liberdade, mas ainda tamo vivo, a casa vai virar. Por mais de mil motivos nos privou da liberdade, mas ainda tamo vivo, a casa vai virar. Por mais de mil motivos nos privou da liberdade, mas ainda tamo vivo, sobrevivendo nesse lugar, no mó veneno, aguardando a liberdade cantar. Enquanto a ferida sangra e ninguém a estanca, tem menor sendo oprimido, batendo a capa na tranca. A maldade tá no ar e no olhar de funcionários que tratam com preconceito residentes e primários. Reféns da ignorância dessa sociedade que acredita que se educa a molecada atrás das grades. Mas não, nós sofremos da pele a opressão, cheio de ódio, exalando até pela transpiração. Sente só, irmão, o quanto o clima é pesado. Medida só se educativa, não, direitos violados, sangue só bichão. E quantas lágrimas descem, onde o EC, os sinais e poucos funça, obedece, tá ligado? Papá de rebelado, revoltado, indignado com o descaso do Estado, é o resultado. A casa vai virar. Por mais de mil motivos nos privou da liberdade, mas ainda tamo vivo, a casa vai virar. Por mais de mil motivos nos privou da liberdade, mas ainda tamo vivo, a casa vai virar. Por mais de mil motivos nos privou da liberdade, mas ainda tamo vivo, a casa vai virar. Por mais de mil motivos nos privou da liberdade, mas ainda. Os menores que estão revelados nesse momento nessa unidade, eles estariam revoltados também com o tratamento que eles têm recebido dos funcionários dessa unidade. E, portanto, tudo começou com uma má tentativa de fuga e terminou com uma rebelião com cerca de 18 funcionários reféns.